Levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. E como nasce sua inspiração? Nasce de repente. Eu tava em casa e o cara me soltou uma graça. Tu só faz música, tu parece só pega parceria. Eu digo, vou fazer uma. Aí fiz uma em casa. Meu filho ficou besta, o João. Aí fiz, aquela do Girimum. Já fiz outros filmes, um bocado forró. Digo, vou botar, porque eu não gosto. Eu não quero me sentar. Eu hoje não quero me preocupar nem com uma mulher. Só se ela fizer alguma besteira. Aí eu dando na mão no pé do vidro, mas... Mas hoje eu não quero nem me preocupar com nada. Eu quero, deixa tudo pelo conta do João Lacerda, meu filho. Ele toma conta de banda, de ensaio, manda fazer camisa, toma conta de show. Eu só vou fazer. Você já pensou? Eu dei um show em São Luís do Maranhão agora, para 6 mil pessoas. Tanta gente, tudo aplaudindo e tudo cantando as músicas que eu cantava. Eu digo, aqui eu tenho que desdobrar mesmo, mas eu pensei que eu era novo ainda. Deu um chuá tão cachorro, no outro dia, mas se tudo quebrar, parece que eu levei uma pizza. Passei o domingo deitado. Diga onde é que eu vou. E ele ainda fica dizendo, se eu pensei que é novo, quero ver o senhor no São João cantando como é. E eu canto melhor que você, seu filho de uma égua. Tá danado, após hoje. Prejudicando, nego entra na boate quando sai é quebrando. Após, pois, ela e a coberta, a casa de mel, o negócio é melhor. Vambora! Pra lá e dois pra cá, minha filha. Cuidado pra pisar no carro que tem pro rapaz. Ai, mamãe. Segura, minha filha, bora. A Genival Lacerda também, na época que trabalhava com Lúcio Mauro, também me parece que chegou a fazer uma faixa cantando seresta. Você chegou a ser seresteiro? Deus me defenda, só se for pra morrer de fome. Eu cantei seresta só porque eu tinha que cantar a música que tava no LP. E fiz. Você tem que provar de tudo na vida. E mostrar quem você é. Sabe que você vai fazer aqui? Não, não faço não, porque eu só sei cantar forró. vai se lascar todinho. Então tem que entrar, fazer força e entrar. É como a moça me chamou, você vai dar uma de ator, dois vou botar pra quebrar. E botei no filme, Fuliar Brasil, vai passar aqui. É. Foi filmado aqui na Bahia, foi filmado em Aracaju, no Rio de Janeiro e em Manaus. Essa rabeca que é forte, só falta falar. Repara, de novo. Deixa eu cantar agora, viu, mestre? Peraí. Na minha terra, quando havia festa, lá no clube tinha o Vale dos Campinos. Mas o povo só gostava da rabeca de mestre Faustino. Na minha terra, quando havia festa, lá no clube tinha o Vale dos Campinos. A gente alugava o salão, depois enfeitava com bandeira, tirava conta, pagava pra irmão. E aí começava a brincadeira, barriguinha no cantar, nos abuma Melarmino, na sanfona Zé Péa e na rabeca Bestim Faustino. Ô Raimundo Agosto! Toque, mestre, toque! Uma? Não, mas peraí, vai tocar só. Faustino então cantava uma cantiga que dizia assim: quero bem a pinguruta, pinguruta, quero a mim. Quero bem a pinguruta, pinguruta, quero a mim. Tinha ser aquilo bom, tinha ser aquilo assim. Tinha ser aquilo bom, tinha ser aquilo assim. Vem cá, que velho, vamos dar valor a quem tem. O show é bom mesmo. É isso, deixa calma. Minha terra quando havia festa, lá no clube tinha o Vale dos Campinos. Mas o povo só gostava da rabeca de mestre Faustino. Na minha terra quando havia festa, lá no clube tinha o Vale dos Campinos. Eu sei. Mas o povo só gostava da rabeca de mestre Faustino. A gente alugava o salão, depois enfeitava com bandeira, tirava conta, pagava pra João. E aí começava a brincadeira, barriguinha no gansar, nos abuma Bela Armino. Na sonfona sempre é a pia e na rabeca deixa o Faustino. Cai, tá tão bom. Ai, Jesus, como o mestre é bom de rabeca. Ah, é bom, mestre. E quando a barra quebrava e o forró tava no fim, mestre Faustino então cantava, pia, uma cantiga que dizia assim: quero bem a pinguruta, pinguruta, quero. Quero bem a pinguruta, pinguruta, quero. É, chega a ser aquilo bom, chega a ser aquilo assim. Chega a ser aquilo bom, chega a ser. Agora com o senhor, Meg. Isso. Só faz não que é marcha, o povo gosta da sua marcha também. Segura. Puxa, puxa, Rebeca, puxa. Isso. Cruzeiro passou por cima pro peito da rabeca. Eita, gota sarena. Olha o milho, meu filho, é para. Sim. Na vida, meu filho. Olha. Ô, milho, esse menino, essa menina, tava correndo lá de trás da bananeira, caçando um grilo, caçando um grilo, caçando um grilo que cantava a noite inteira. Caçando um grilo, caçando um grilo que cantava a noite inteira. É, e procurava no garrancho, debaixo da folha seca, e procurava no capim, no cacho da bananeira. E o grilo pulou na cerca e passou pela cancela. Escondeu na calça dele, escondeu na saia dela. E esse grilo é cantador, não deixa ninguém dormir. Já tá clareando, e ninguém sabe onde é que o grilo tá cantando. Tá clareando, tá clareando, ninguém sabe onde é que o grilo tá cantando. É a noite inteira assim. sei nada, não sei nada, eu só já tô com grilo na cuca. Tava esse menino, essa menina, tava correndo lá de trás da bananeira, caçando um grilo, caçando um grilo, caçando um grilo que cantava a noite inteira. Caçando um grilo, caçando um grilo, caçando um grilo que cantava a noite inteira. E procurava no garranco, debaixo da folha seca, e procurava no capim, no cacho da bananeira. E o grilo pulou na cerca, e passou pela cancela, escondeu na calça dele, escondeu na saia dela. Olha, e esse grilo é cantador, não deixa ninguém dormir. Já tá clareando, e ninguém sabe onde é que o grilo tá cantando. Tá clareando, e ninguém sabe onde é que o grilo tá cantando. Olha, o grilo canta, é a noite toda. Tá vendo novamente, ninguém dorme não, repara. Cuidado. Procura ele debaixo. De novo. Além de cantor, compositor e tirador de coco, Genival Lacerda é ainda um grande humorista com passagem pelo rádio, televisão e mais recentemente cinema. E como foi no rádio que tudo começou, aqui ele reaparece contracenando com Lúcio Mauro num texto produzido pelo pernambucano Luiz Queiroga. Seu Cazuza! Ô, seu Cazuza! Meu seu barbário me chamou. Claro que eu chamei. Ei, o que é que o senhor tem? Tá pálido? Tá doente, seu Cazuza? Tô tão doentinho, seu barbário. O que foi isso? Tu porque faltou luz ontem lá em casa. Ai, tem uma coisa pra outra, senhor. Faltou luz? O senhor é medroso assim? Tem medo não, do escuro? Não, senhor. Foi que eu ia passar manteiga no pão, mas na hora faltou luz, aí eu passei por uma da minâncora. Mas que miséria, seu Cazuza. Mas, seu Cazuza, o senhor não sentiu, pelo menos no gosto, que não era manteiga? É, eu sei, mas eu pensei que era a dona Margarina. Ei! Mas, seu Cazuza, é um louco. O senhor não tomou nenhum remédio, não, seu Cazuza, na hora? Bem, na falta de outra coisa, eu bebi um copo cheio de cachaça. E a pomada? A pomada derreteu? Não sei, porque eu fiquei bêbado. E a sua mulher, senhor? Onde é que estava sua mulher nessa hora, dona Severina? Não fez nada pelo senhor? Severina é muito medrosa, seu barbado. Toda vez que falta luz lá em casa, a desgraçada corre para casa do vizinho. Mas me diga uma coisa, seu Cazuza. Me diga uma coisa, pelo amor de Deus. Sim, senhor. Quando o senhor sentiu que aquilo não era manteiga, que aquilo era pomada, o senhor não chamou ninguém para lhe socorrer? Chamei. Chamou quem? Chamei logo o Zé Tinoco, mas ele não entende nada de medicina. Mas esse seu amigo, seu Zé Tinoco aí, pelo menos não deitou o senhor na cama para o senhor melhorar? Não podia, seu barbado. Ah, por que, senhor? Zé Tinoco é meu cachorro. Ai! Ah, desgraçado. O senhor está brincando comigo, senhor? Não, seu barbado. Então eu aqui nervoso, sério, com a sua doença, preocupado. E o senhor veio com uma cachorrada dessa, senhor? Não. O senhor é um cachorro, na sua casa só tem cachorro? Que é isso, seu barbado? O senhor quer brincar comigo? Deixa de toda cachorrada. Eu pensando que era gente. Essa não. Mas Zé Tinoco é cachorro diferente, seu barbado. Que cachorro diferente? Zé Tinoco pensa feito gente... E sabe até falar. Seu Cazuza. Seu Cazuza. Não brinque comigo, não senhor. Ele. Eu lhe arrebento, seu Cazuza. Não, seu cachorro fala, Cazuza. Fala, meu sim. Fala mesmo? Fala. Mas se esse cachorro fala, por que o senhor não ganha dinheiro com esse cachorro? Por que o senhor não coloca o seu cachorro no circo para ganhar dinheiro com o senhor? Não pode, porque ele só diz. Só diz o quê? Palavrão. O senhor é doido mesmo, seu Cazuza. O senhor não tem jeito, não. Ainda me arranja doido também o seu cachorro, né? Agora o senhor não sabe. Sabe o quê? Que eu já trabalhei num circo em Campina Grande. Trabalhou em circo, coisa nenhuma. Trabalhei, sim. Eu ia orar. Circo? Sim. Mas trabalhou no picadeiro mesmo ali? E após? Agora deixei o circo e fui ser agricultor. A conselho do povo. Deixou o circo e foi ser agricultor? A conselho do povo? Foi. Bom, esta eu não entendi, senhor. Por quê? Porque eu não entendi como é que o senhor deixa vai ser agricultor, por quê? Ó, escute bem. No dia da minha estreia, quando eu comecei meu número, o povo começou a gritar, vai plantar batata! Aí eu fui. Quer dizer que o povo mandou o senhor plantar batata, aí o senhor foi. Ai. Que Pelo amor de Deus, seu Cazuza! O que foi? Agora foi que me lembrei. Já sei que estraguei tudo. Não é nada disso. O senhor foi falar nessa bobagem de plantar batata. Sim. Eu me lembrei que eu fiz uma promessa ao meu patrão, meu diretor. Ah, ele me pediu umas mudas de bananeira. Eu não mandei. Ah, de verdade? De verdade, se espantou? Lá nessa bobagem de plantar batata. Sim. Eu me lembrei que eu fiz uma promessa ao meu patrão, meu diretor. Ah, ele me pediu umas mudas de bananeira. Eu não mandei. Ah, de verdade? De verdade, se o senhor falou isso em cima, é rápido lá. Você vai dizer pra ele o seguinte. Seu Barbalho mandou dizer que ainda não tem as mudas de bananeira, mas já tomou a providência e mandou plantar para dar à sua mulher. Entendeu? Tá gravado aqui na memória. Então, vou agora, menino. Vem cá, senhor. Repita pra saber se o senhor sabe o recado. Eu tô dizendo que é fácil. Fácil. Então diga como é. Eu chego pra ele e digo assim. Seu Barbalho mandou dizer que já tomou a providência e não muda até sua mulher plantar bananeira. Vou te matar! Não! Genival Lacerda, toca algum instrumento? Eu não toco nem vialejo. Eu só faço cantar. O senhor, bom filho, disse, tá bom, tô cantando. Porque eu sou bem feito de corpo, né? Se eu fosse mal feito de corpo, eu ia ficar com raiva. Eu vinha em São Paulo agora, as meninas vinham, as estudantadas vinham olhando assim. Eu disse, olha ele aí, o homem da Severina, chique, chique. Eu me ajeitei, botei o chapéu de banda e fui passando. Ah, moça, isso é esse? Isso é. Mas isso aqui é uma coisa mal feita, danada. Eu fui olhar no espelho e é mesmo. Isso é privilégio. É privilégio, não é todo mundo tem isso não. Um corpinho mal feito desse jeito não, né? E pra ganhar fama, popularidade. É mesmo. Eu, não, a imagem já foi feita, graças a Deus, graças às televisões. Hoje a televisão manda me chamar. Sinval, vem aqui, eu digo, vou. Se vocês pagar passagem, hotel, carro na porta pra levar e trazer, porque eu não sou mais menino, nós damos tudo isso. Uma vez eu levo até meu filho pra me ajudar. Sei lá se eu preciso de uma coisa ou outra, de claro. Repente, né? E mas você vem do rádio, na época que não tinha imagem. Justamente, perfeitamente. Ô, minha filha, avisa o povo baiano que eu tô mandando muito axé deste ano de 88 para o povo brasileiro também. Segura, segura. Zé Capeta que só carvão e Zé Vá Preta que só quixaba. A família de Zé Feta, cor de jaboticaba. Todos parentes de Zeca são da cor de urubu, mas nasceu na casa dele um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul. É. Um galeguinho do zóio azul. Zeca todo envergonhado foi falar com o capelão. Entrou triste na igreja, coçando a testa com a mão. O vigário disse logo, não me meta nesse ângulo, mas tacava batizado. É o galeguinho do zóio azul, o galeguinho do zóio azul. O galeguinho do zóio azul, meu Deus. O galeguinho do zóio azul, é. O galeguinho do zóio azul. Simbora, meu filho, simbora. O povo da Paraíba adora isso. Pernambuco nem se fala. Fortaleza também. Belém, Manaus, já vou gostar, né? A Santa da Galinha. Mas só vou ter um galo, viu? Zeca Preto que só carvão e Zé Vá Preta que só quixaba. A família de Zé Feta, cor de jaboticaba. Todos parentes de Zeca são da cor de urubu, mas nasceu na casa dele um galeguinho do zóio azul. Olha, um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul. Olha, um galeguinho do zóio azul. Uma. Um galeguinho do zóio azul. Zeca todo envergonhado foi falar com o capelão, entrou triste na igreja, coçando a testa com a mão. O vigário disse logo, não me meta nesse sangu, mas traga pra batizar seu galeguinho do zóio azul. Olha, galeguinho do zóio azul, o galeguinho do zóio azul. Eu, hein? Galeguinho do zóio azul. Ô, oh, minha filha, eu acho que trocaram o ovo no ninho, viu? Esquerda, esquerda. É. Olha. Simbora. Simbora. do Marajás. Cada qual que pode mais, gasta dinheiro a valer. No forró dos Marajás, tudo que a gente faz, ninguém sabe, ninguém vê. No forró dos Marajás, é. Cada qual que pode mais, e eu? Gasta dinheiro a valer. Deixa, entrega a Deus. No forró dos Marajás, sim. Tudo que a gente faz, ninguém sabe, ninguém vê. Ali é que a palha voa, o dinheiro corre à toa, ninguém sabe de onde sai. No forró é tanto brilho, ninguém fala no casino, tudo é fino de papai. Tem bebida da melhor e outras coisinhas mais que eu não digo. No forró dos Marajás, cada qual que pode mais, gasta dinheiro a valer. Tudo que a gente faz, ninguém sabe, ninguém vê. Tem tanta mulher bonita que você não acredita, paquerando o dançador. Tem grandinha, tem pequena, tem lourinha, tem morena, tem moça de toda cor. Tem daquelas fogoió que dança só sem o rapaz. No forró dos Marajás, cada qual que pode mais, gasta dinheiro a valer. No forró dos Marajás, é. Tudo que a gente faz, ninguém sabe, ninguém vê. Vamos lá, esquerda, esquerda. Lá vou eu de novo. No forró dos Marajás, cada qual que pode mais, gasta dinheiro a valer. Tudo que a gente faz, olha, ninguém sabe, ninguém vê. Ali é que a palha voa, o dinheiro corre à toa, ninguém sabe de onde sai. No forró é tanto brilho, ninguém fala no gatilho, tudo é filho de papai. Tem bebida da melhor, olha, e outras coisinhas mais que eu não digo. No forró dos Marajás, cada qual que pode mais, gasta dinheiro a valer. No forró dos Marajás, tudo que a gente faz, ninguém sabe, ninguém vê. Vamos lá, vamos lá. Chega, chega. Aê. Ô, minha filha, ajeita o velhinho, ajeita. Me recordo de você nos programas de auditório da Rádio Excelso da Bahia, lá na rua Guedes e Brito. Bom demais, aquilo que era um tempo bom. A Rádio Excelso fazia um programa embaixo, na Cidade Baixa, eu cantei uma vez. No Barco do Papagaio. Isso, e o trio Norginho que foi me acompanhar. Ah, esse bicho é velho também, eu pensei que ele era novo. E quer ser novo, viu? É. E é da época de azeitona. Azeitona de um tamanho, eu falei muito isso. Azeitona, perfeitamente. Para encerrar, você recorda de um fato pitoresco ocorrido nesses 50 e poucos anos de vida artística? Eu tava na frente do Caxi Hotel Jandaia, eu, Milionário Zé Rico. Aí passou um bebo, olhou assim pra mim, disse, mas menino, aqui tá. Eu pensei que ele ia dizer, cara. Eu digo, opa, como é que vai, Zeca Pagodinho? Diz, Zeca Pagodinho, a tua banha, pai, tá se conversando. Mas, Genival, nós estamos satisfeitíssimos e vamos então deixar agora o microfone da educadora para as suas despedidas. Eu que agradeço a direção dessa casa maravilhosa, a você que é sensacional, o operador que tá ali dando risada, não sei o que foi que ele viu. Meu muito obrigado e que Deus continue tomando conta de vocês, que eu quero encontrar vocês aqui com os poderes do Senhor do Bom Fim, que eu sou forte, eu sou baraúna de dar em doido. Eu volto. Um abraço. Com fé em Deus. Caiu na boca do povo, se espalha no segundo, triste tanquelo, aquela que cai na boca do mundo. Caiu na boca do povo, se espalha no segundo, triste tanquelo, aquela que cai na boca do mundo. Ai, ai, ai, que cai na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Nega, Zefa vacilou. Caiu na boca do mundo. Chica não acreditou. Caiu na boca do mundo. Alice, depois de velha, caiu na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Olha, Julieta se casou com um inimigo do trabalho, e deixou a pobrezinha cair na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Quem cai na boca do mundo não pode mais se acumar, seja homem ou mulher, tem muito que se cuidar, porque a boca do mundo a ninguém vai perdoar. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Vamos lá. Olha, meu Deus. O Dom Tripo já caiu também lá de Vitória do Santão. Chega. Caiu na boca do povo, se espalha num segundo. Triste daquele ou aquela que cai na boca do mundo. Caiu na boca do povo. Nega Zepa vacilou, caiu na boca do mundo. Chica não acreditou, caiu na boca do mundo. Alice, depois de véia, caiu na boca do mundo. Coitada, ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do menina mundo. Menina Julieta se casou com um tal de Edmundo, inimigo do trabalho, e deixou a pobrezinha cair na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Escuta, quem cai na boca do mundo não pode mais se acumar, seja homem ou mulher, tem muito que se cuidar, porque a boca do mundo a ninguém vai perdoar. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Ai, ai, ai, caiu na boca do mundo. Vambora. Só tô com medo dos meus compadres lá do norte, eu caí na boca do mundo. Isso, mamãe. E aqui, ouvintes, vamos encerrando o programa Memória do Rádio, que estará de volta amanhã, a partir das 22 horas, aqui na Educadora. Até lá. A Educadora apresentou Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção, apresentação e supervisão geral, Perfilino Neto. Participação especial, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. ZYC 299, Educador FM 107,5, a rádio pública da Bahia. Hora Certa Apoio Copiarte. Faz super impressão laser com menor custo. Impressão de monografia bem feita é na Copiarte. Também domingos e feriados. 11 horas e um minuto. A você que agora sintoniza Educador, uma boa noite. Sou Antônio Pita. Vamos ficar juntos até as 2 da madrugada com o melhor da boa música. Nessa hora tem Trey Chapman, Fagner, Armandinho, Selena Jones e muito mais. E a gente começa com Vander Lee em Românticos. Românticos são...